Bellico West. Não tem lugar pra comédia. A gente canta o que a gente vive. E a rua sabe quem a gente é. Se tem comédia no rap, se tem comédia na vida, eu não levo essa vida, mas um comédia da rima. Cê não tem nada na vida, desperdiçou mais um dia. Faz o corre no 12, mas nunca sai dessa vida. É um atraso de vida, preocupação pra família. É um comédia do gueto, uma comédia do dia. Monta a boca na esquina, dinheiro com cocaína. Não consegue vender, cheira tudo, fode a vida. Acorda cedo, arruma emprego, cê não tá pra essa vida. 5, 7, cavalo louco, tô na avenida. Vendo farol, se evadindo na pista, na minha mente a Bíblia. No meu ouvido uma grisca parou na igreja da esquina. Sinto no rosto a neblina, um olhar de desprezo. Sinto minha vida perdida, coração bate forte, luz alta virando esquina. Tomo a poucos metros de consertar minha vida. A fila da puta me julga, aponta eu pra polícia. A polícia me prende, tô eu pra delegacia. Explicando minha vida, que eu tô fudendo essa vida. Tô preocupado lá em casa, tô lembrando da mina. Vai pra casa, te amo, ora e lê a Bíblia. Eu reflito na vida, porque tô nessa vida. Lembro que a porrada da grana me botou nessa vida, mas um escravo da sede. Eu tô fudendo essa vida, eu tô fudendo essa vida. Mesmo com esse risco de cana pela grana, eu lhe confesso que eu não queria jogar esse jogo. Desconto o bagulho, chapou no bagulho, 3 de 10 então, me paga o bagulho. Chapou no bagulho, deixou as minas de escuro. Eu sentado na mesa, elas vêm no meu rumo. Não chapou em mim, é claro, chapou no bagulho. Vem se oferecendo, sabe que eu forneço produto. Comédia não gosta, a inveja revolta. Fala mal de nós, mas só fala nas costas. A verdade que dói, que no teu olho não cola. Tô de 150, amanhã de Corolla. É o corre da grana, é o risco da cana. Joga as cartas na mesa, nesse jogo não se ama. Tô lutando por mim, nessa vou até o fim. Tô inteirado no jogo, cê não vai ver eu cair. Eu conheço as ruas e tenho truta por mim. No final desse jogo, vamos ver quem foi até o fim. Não esquece de mim, quando falar com o Senhor, diz pra ele que nós não queria tá nesse jogo. Conta a verdade, lava o rosto, tira a maquiagem. Tomo por grana, esquecemos as amizades. Farol na neblina, hoje tem saidinha. Tô ligado que esses trutos tão armando casinha. Mas eu tô na minha, Deus, cê tá comigo. Mesmo nas ruas do gueto, sei que não tô sozinho. Eu não tô sozinho. Aí garçom, fecha a conta. Então, nego, não passa pano, vamos cobrar esse bagulho.